Música, esporte, jornalismo, serviço, entretenimento, interação com ouvinte. Difusora Sul da Bahia, uma rádio sinônimo de qualidade. ZYH 458, 640 kHz. Rádio Difusora Sul da Bahia. Difusora AM, 10 mil watts de potência. Ligada em você, emoção a qualquer hora. A Difusora ligada em você, emoção a qualquer hora. A Difusora ligada em você, emoção a qualquer hora. A Difusora ligada em você, emoção a qualquer hora. A partir de agora, você vai se ligar em mais um campeão de audiência. Bom dia, cidade Difusora. Oi, bom dia! Rádio AM é Difusora. Difusora. Chegamos ao final do ano. É tempo de celebrar a paz, a alegria e compartilhar nossas lutas e conquistas de 2021. Sabemos que este foi um ano atípico, assim como o anterior. Sabemos também que cada um de nós temos motivos especiais para agradecer. É tempo de agradecer a Deus pela grande parceria entre a Rádio Difusora, clientes, parceiros e especialmente os ouvintes que contribuem para que nossa emissora cumpra bem o seu papel e seja melhor a cada ano que passa. Agradecemos pela liderança conquistada entre as rádios AM na região e audiência consolidada na internet com mais de 10 mil downloads no aplicativo. Obrigado a todos. Feliz Natal e um 2022 cheio de esperança e realizações. São os votos da Rádio Difusora Sul da Bahia por meio de sua comissão administrativa e colaboradores. Feliz Natal! Esporte, jornalismo, serviço, entretenimento, interação com ouvinte. Difusora Sul da Bahia, uma rádio sinônimo de qualidade. A informação transforma, muda a sociedade, debate os principais assuntos do momento e agrega valor. A notícia deve ser rápida, com riqueza de detalhes, mas sem perder a qualidade. Informação está no trabalho, na casa, na cidade, no interior. Informação está em todos os lugares, mas numa única sintonia. Jornalismo Difusora, agregando conteúdo ao seu conhecimento. Contagem regressiva. 2, 1, 0. A partir de agora, você vai se ligar em mais um campeão de audiência. Bom dia, cidade. Curiosidades, fatos históricos, informação e, claro, a sua participação. Bom dia, cidade, com Nadson Monteiro. Aqui a notícia começa mais cedo. A marca da liderança. Nadson Monteiro. Difusor, eu tô ligado em você. Mensagem para um dia feliz. Você está com Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Bom dia, eu venho aqui lhes desejar. O guardião Oxóssi e a cartomante Delamare de Iemanjá atendem dia 10, em Teixeira de Freitas, na rua Jarbas Passarinho, número 64, pertinho da barraca do Dito das Laranjas. Dia 11, em Camacan, no hotel da Tia Carmen. Dia 16, em Unápolis, na rua Topázio, número 375, bairro Santa Isabel, atrás da rodoviária. Dia 18, em Santo Antônio de Jacinto, no Palace Hotel. Dia 20, em Canavieiras, na rua Professora Rita Braga, número 57, bairro Tancredão. Dia 21, em Una, na rua Rui Barbosa, número 38, sala 2, primeiro andar, no centro da cidade. Dia 22, em Itabuna, na Travessa Antônio Carlos Magalhães, número 850, entre a Jupará Motos e os Correios. Dia 8, em Itabela, na Avenida Manuel Carneiro, número 895, BR-101. Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ilê Axé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.